Alto da Rocha. Os tops pra beber a Maria Rocha. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Eu tenho medo de meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. Outra pessoa querer me usar. WA Divulgações, Marcelo Divulgações, tamo junto! Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Eu tenho medo de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. E tenho medo de alguém machucar. Eu tenho medo de alguém machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. E outra pessoa querer me usar. Pessoa querer me usar.